DJ Diguinho. DJ Diguinho. Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete à prova de bala. Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12. Se eu tô de rolê, é 600 bolado, perfume importado, pistola no coldre. Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista. Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista. É Eco, Lacoste, é peça da Oakley, várias camisas de time. Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Nós é o certo pelo certo, não aceita a covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria. Consideração se tem pra quem age na pureza. Pra quem tá mandado, o papo é reto, bota as peças na mesa. Quantos amigos eu vi e morar com Deus no céu, sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar assim. Comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão desde pequenininho. Só menor bolado nas favelas do baixo. Não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu mando assim. Comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão desde pequenininho. Só menor bolado nas favelas do baixo. Gosta que tá, hein, caralho. O R7 tá chegando no baile, se prepara. Tá mandando para os boys e também pra mulherada. Vai desce, em cima da vara. Vai desce, em cima da vara. Mais um lançamento do Top DJ de Balneário Camboriú, Santa Catarina. DJ Diguinho. DJ Diguinho. Eu rasgo ela, eu boto. DJ Diguinho. DJ Diguinho. De Camboriú, Santa Catarina. Essa novinha não desgruda do pau. Mamô e Yuri no domingo na Royal. Essa novinha não desgruda do pau. Mamô e Yuri Martins no domingo na Royal. Tava marcado pra me pegar essa puta. Foi lá na Easy num baile de segunda. Se apaixonou e quis me dar outra vez. Ela me mamou, que tá no meio a você. É só socadão com força, eu meto de seu medo de cima pra baixo. Hoje é pau, yeah. Na piranha.